Senso, livre táxi à direita, estacionar a frequência livre, Lima, Kilo Bravo, bom descanso. Solo Salvador, eu estou mais de 500 km na remota do Pátio, na posição 12. Charlie, na remota, prossiga. Professor, autorização de reboque para a posição 01 do Pátio. Gente, o Mike Yankee Charlie está na remota do Pátio Principal. Solicita reboque para o portão 1 do Pátio Principal, é isso? Eu tenho um outro tráfego da companhia efetuando a reboque até o portão 07, ok? O senhor está visual com o mesmo? Positivo, senhor. Gente, assim que mesmo terminar o reboque, o senhor tem livre o início do seu reboque da remota até o portão 01. Na tela escuta constante, reboque ao término, Mike Yankee Charlie. Obrigado, Golf. Obrigado, boa noite. 520 com 80 por 050. Localizador, TP520. Localizar tem possibilidade. Reporte, TP520. Localizador, tá 3520. Tá 3520, completa aqui na torre 118 desse momento. 186, tá 3520, obrigado. Bom dia, Luno 8, 190 para o 150, sempre em relação ao Thiago. Luno 8, 16, desça para 2000 pés, ajuste o último entrono 020, voando Duna, informe final SX-Ray. 7, boa Duna, desce para 2000, 1020, gol 1, 8, 9. Pista 3520, tráfego avistado, ajuste no 020. Pouso 30, senhor, pista no 0, vento de 17 a 0 graus com 059, está 3520. Livre pouso na pista 10, está 3520. Houston 3520, Solos 36, táxi até o portão 04, Pátio 1, na minha escuta. Na sua escuta, pelo Pátio 1, o portão é o 04, tá? 3520. Ok, bom dia. Pesado X-Ray, tem um Campa Vista, Gol 8 na meia. Entra, contate final, chame 2, 118 meia. 18 meia, seja. Salvador, boa noite, Gol 8, 1 na meia. Pesado X-Ray, tem um Campa Vista. No meio, livre pouso, vento 150 graus, 05 nós, chame com o trem baixado travado. Trem baixo travado, boa noite no meio. Livre pouso. Livre pouso no meio, no meio. Confira o vento. 160 graus, 04 nós. 7, boa noite no meio. 8 no meio, no Sonos 49, correção, Sonos 50, táxi na minha escuta até o portão 3 do Pátio 1. É na sua escuta, portão 3, gol 8 no meio.